maior show live da América Latina. Super Pop Live. Super Pop Live. Live. Joga pro céu que não tem hora pra chegar em casa que eu quero ver. E vamos detonar os sons. É um show de luxo. Bora endoidar. Ei, não mexe com a águia. Que a bicada dá. É selada. Beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. É o pop na tua cabeça e ele não quer sair. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Olha bem pra mim, amor. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando. E DJ? Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Quero na pressão. Juninho Campos! Bora endoidar! Bora endoidar! Bora endoidar! Eu faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver. Porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Joga a mãozinha pra cima. Adoro. Só quem tá casado. Confio. Quem tá casado, joga pro céu. Teu pai também. Tantos na fila com grana. E quem tá solteiro? MW Mercedes Benz. Eu sou seu. Qual é a parada, bebê? Mas vou ter também. E aí? Sou teu amado, teu namorado. O Davi Pop. O rapaz. Fala, meu parceiro Nando. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Qual é a parada? Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. É pressão pra todo lado. Para Magno. Chegou por aqui comigo o comandante da TJ. Alô, nego. Super abraço do Tomix e do Alisson, do Juninho, do Nandinho, do Meio Dia. Ele e a Lorena Paissandu ao lado do Bezerra. Alô, Petoda! Super abraço pra você, maninho. Obrigado pelo seu carinho. Equipe Pouca Grana também tá no circuito. Obrigado, Pouca Grana. Essa galera que deu um carinho muito grande pelo Pop Live. Tribo, P10, Lino, Rive Alves. Também tá por aqui comigo, Júnior Lobato, Cleito. Produções. E Allen Raíssa. Produção. O Mailani. Pra você. Equipe, vem de bora. Vem de bora. A temperatura. Você está no super. Quando ele entra, o som é dobrado. De jeito o mix é bom. Quando ele entra, o som é dobrado. É a pressão total. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas. E aí, meu parceiro Romarinho Pressão. Amiga Pontiane. Romarinho Pressão. É live. Amiga Pontiane. Ele. E também a primeira dama Maiane. E a Brindinha. A Missiane também tá no circuito. Alô, Missy. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pra direita, pra esquerda. É pressão. Pop Live. E que não tem hora pra chegar em casa, bota o bracinho pra cima também aí. Joga o bracinho lá pra cima, joga pra cima, joga pra cima. E vem comigo. Olha, amor, eu falhei. Quebrei minhas promessas, sei que foi um fraco. Já não sei o que faço. E quando? Hoje quando acordei, eu me vi outros braços. Qual é a parada, Magnus? Ninguém diz. O meu parceiro, o Motora Diego, tá na parada. Tá com o DJ dele. Tô correndo que é teu meu coração. É teu meu coração. Toma na batida, na batida, na batida. Toma na batida, toma na batida. Vai, Magnus. Minha vida, meu amor. Eu tenho sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Dali de Pompinho! De dormir nos braços teus. O Léo Brasília também daí. Sorte de beijar a tua. Alô, Léo, cadê a primeira dama também? Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado. Bora pra cima, meu brother! Do céu. Pode me tirar tudo que eu tenho. O Alan da Refrigeração Vila. Tudo que eu faço. O empresário Romildo Veras. Pode passar. E o meu parceiro DJ Talisson de Barque Arena. Produção renomeada é TI Produção. Pode me tirar onda, então não liga pro que eu falo. Não encosta no meu baseado. Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo. Não encosta no meu baseado. Joga pra cima, dá-lhe na palma. Joga pra cima, dá-lhe na palma. Toma que é pra cima. teu beijo bate a saudade, um desespero não dá mais. É Pop Live, Fiote! Live! Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Aí bate a saudade, o cara se mata, né? Não dá mais pra esperar o tempo. Todo bonde dos metralhas! Eu preciso te... Tá aqui comigo, obrigado, meu bonde dos metralhas! Te falar. Tá escuro, tá? Olha eu aqui no escuro. O Douglas acende tudo. Acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Só perder você. Olha pra quem, bebê? Olha bem pra mim, amor. DJ Givanilson. Toda a galera. O Lá de Abaipetuba. O Lá do Bala Android. O Cleito da Mídia. O nosso empresário Eli Farias. E dia 19 de maio no Centro Cultural de Monju, festividade do Divino Espírito Santo, Super Pop e Bala Android. Marketing do Brasil. Mas vamos tentar conversar. Ele vai pra cima, moleque. Conversar, tentar nos reconciliar. Thiago Lima, o dedo sumiu a força, rompendo fronteiras. Custa tanto. Obrigado, meu irmãozinho, valeu pelo seu carinho. Sente, obrigado pela fronteira. Sente, se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Te peço só mais uma chance, só mais uma chance. Super Pop Live com DJ Erison, DJ Juninho, o Mix e Nandinho. Mas na moral, mas na moral, quem não tem hora pra chegar em casa, bota o bracinho pra cima que eu quero ver aí. Vai, bota o bracinho pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Bota pro céu, bota pro céu. Vamos até de manhã. Ô DJ Comix, toca o beat do passado. Vai DJ, que esse som é desviado. O meu grande amigo Ângelo Pimentel. Ele é a primeira dama Valéria. O suco do Gucci, maninho! É live! Live! Alô, amigo da TJ, alô, Morina! Bezerra do Uber! Tá muito Uber na tua cabeça! Fundo a Cresija! Bora lançar, bora lançar! Música nova! MC Larissa e MC Marumba! Se liga aí, papai! No silêncio da noite, que é, pai? Ouço o som da floresta, ouço asas batendo e todo mundo em alerta. Vejo os olhos abertos, vejo garras brilhando. Tá brilhando! Vejo o bico surgindo. Qual a parada, então? O Pop Aê! MC Larissa. É muito pop, na tua cabeça. É muito pop, na tua cabeça. É muito pop, na tua cabeça. MC Maromba, nunca se esqueça. É muito pop, na tua cabeça. É muito pop. O bagulho doido, babá. Não mexe com top, que a picada é selada. Não mexe com top, que a picada é selada. Picada é selada, picada é selada. Picada é selada, picada. O águia chegou. JP Moraes, aí o do Campos, o Léo Juninho Campos da Balsa, o Arley, Maia Ederson, Matheus Moraes, Fabrício Mídia, família sem mancada, moleque. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Segura, vai! O Pablo Escobar e o colombiano do Pop TJ 2000 também tá na parada. Já! Vai botar ela pra mamar, mas é ruim não marcar troca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar... Romarinho pressão! Cadê o Kleber Muck, hein? O papai do ano. E aí? Ei, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E quem tem amiga gostosa, aponta pra amiga. Aponta pra amiga. Aponta, aponta, aponta, aponta, aponta. E bota ela pra quicar. Oi, tudo que nós lança, vira moda, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga. Oi, tudo que nós lança, vira moda. Tomi! Cavai se joga, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga, senta aqui, cavai se joga. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, tudo que nós lança, vira moda. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, go! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. E agora, o que que vai? Agora vai pegar. E aí, meu parceiro Clebinho, equipe Cachorro Louco lá de Amaitetuba. O que me fez chorar? Vai que o cachorro tá doido. Eu vou recomeçar. Passei na virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Juninho Campos! Se oito do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Para meu parceiro Ângelo! Bora, maninho, pra cima, tamo junto sempre! Me fez chorar. Toda a galera por aí, a Valerinha também! Pegar. Bora, Romildo Velas! Sofrer. Bora, Thalisson! O que me fez chorar? Viviane Batidão! DJ! Produções da parada, velho. Sonhava com o príncipe encantado. Jurava que um dia ele vinha. Jurava que vinha seu cavalo. Sonhava, mas era uma farsa. Sonhava correndo pela praia. Sonhava com lindo e belo homem. Lindo e belo homem. Me meti numa grande ilusão. Machuquei meu coração. Chega de desejo, agora é curtição. Já chega, não, não, não. Tremendo vacilão. Não dá. E o teu príncipe encantado? Alegria! Põe a mãozinha pra cima e grita! Vem!

vai. Essas malandras, assanhadinha, vai. Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, vai. Fica doidinha, vai. Então, que vral é? Então. Só se for na fuleiragem, vai. Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. Solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. Solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Pega fogo, Magno! Espírito vai pra cima, com a mão na cabeça. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo, vai. Uma turma na pressão. Vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. E aí, meu parceiro Gui? É tudo com de... Gui é vindo! Aceleradinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Larissa Terremoto! Aparelhagem super pop. Vem com nós. E aí? Vem! Solta aquele pontinho. É super pop! É o bicho, moleque! Vem, Gui! Pop na parada! Super Pop Live! Essa aqui é lançamento, é do Poi do R1. 4, 3, 2, 1, clic, clac, clac. Quando ela mexe com o bumbum, faz clic, clac, clac, bumbum. Quando ela mexe com o bumbum, clic, clac, bumbum. Quando ela mexe com o bumbum, faz clic, clac, clac, bumbum. Quando ela mexe com o bumbum, clic, clac, bumbum. Bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Vai mexendo esse bumbum, vai danada, que o calor tá aumentando. Já já, Alice e Juninho. A temperatura vai subir. Aumentando, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. O calor vai aumentar. Tá aumentando, tá aumentando. O calor vai aumentar. Tá aumentando o bagulho. Então bora, Tomix. Tirando o Nando Pop. Alô, Davi Live. Fala pra ela assim. Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Sua boca me... A música também é do Ângelo, pô. Sonhar, você me faz... Fala pra Valéria Anderson. Já! Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor não sei viver. Estou... Olha o Negão, o Mirandinha, a Vani. Quero... O Lava Jato, alto brilho. Toma demais. Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz bem, meu desejo é você. Vem logo me amar, faço tudo por você. O Beto Oda, Matheus Oda. O Nandinho LP, Everton. Me faz... Ed, Rock, Rafinha. Me enche de paixão, me enche de paixão. Suki Koa! O show do Ag me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Ag. Super Pop! Vamos! DJ Alice a tocar e Juninho a Super Pop! Nossos corações com lindas canções. É bom estar. Agora todo mundo, quem é da paz? Chega. Joga pra cima e faz o S! Faz o S! Levanta a mão e faz o S! Faz! Ao som da Ag. Faz o S com o Derek Pompilho, o rei do camarão. O Léo Brasília, é muito pop na tua cabeça. Banda AR15, disparando sucesso. O show do Ed me faz sonhar. Não consigo controlar. Super Pop. Não machuca o cara, não. Não machuca o cara, não. Amor, por favor, não faz assim comigo. Não consigo entender a dor da solidão. E aí, Beto Onda? Vai me destruindo. Bora, maninho. Bora. para endoidar. Vai embora, não, não, não, não, não, não, não, não me deixa assim. Porque sem teu amor é tão ruim. Não, não, não. E aí, Juninho Campos? Não me deixa assim. Toda a galera da balsa também tá comigo. Meu amor, sou louco por você. E não vou conseguir te esquecer. Que é pra beber chorando. Fala pra ela, vai. Fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? E o Bezerra, já tá ligado. Os sonhos e planos vamos dois. Diz que não vai mais. Amor, do Lava Jato. Tá na área, papai. Alô, negão. Tá aumentando, negão. Tá aumentando, negão. O calor vai aumentar. Tá aumentando. Te quero. Te amar me faz tão bem. Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amar me faz tão bem. Tá tudo na parada, vai. Consegue esquecer. Estouro de público, papai! Também sofro longe de você. Nossa história de amor até parece novela. Ando sozinha, tentando esconder. A saudade que sinto só me faz lembrar você. E o beijo dele? Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom. LG. Vejo meu quarto escuro. E a solidão? Não vem me dizer. Ai. Pra não chorar, que ela vai trazer. E aí, Douglas, o papo açaí. E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou ver. O Motora Diego, o Johnny Play, Leia, Vani. E o Mortadela no pop do circuito. Precisando mais um pouco do teu colo, amor. Eu sei você. Choro feito uma criança sem carinho. Eu não sei viver. Ei! Eu e vocês aqui na Vila dos Cabanos. É o Águia. Águia de Fogo. Obrigado, Meriane! Vanessinha das Bufaletes! E as meninas de Abaitetuba! Tá no bagulho doido! Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida o novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair. Já já no palco, MC Fiote! Rock, deixar o som me levar. Romildo Veras, DJ Thalisson de Marquerila. Essa galera curtindo namorar e Sérgio Marquinhos. Não vai chorar, pelo amor de Deus. E o Igor, hein? Hoje eu vou Rodinei Santos, primeiríssima dama, Jaque Jamaipituba, junto com o Clebinho dos Cachorro Louco. Obrigado, meu brother, tamo junto sempre! Galera do rock, deixar o som me levar, e na batida do novo príncipe, o som da... Depois da virose, tô de volta! Super Pop Live. Uma emoção atrás da outra. E aí, Xande? Vai bunda pra baixo. Ai! É bunda pra baixo. É pra todas as meninas. É na fuleiragem, né? Na fuleiragem. As quebrava de verdade, vai na Coreia. Toma! Vai só de sacanagem, vem na fuleiragem. Vai só de sacanagem, vem na fuleiragem. Vai só de sacanagem, vem na fuleiragem. E se eu pedir, tu vai pra baixo. Se eu mandar, tu vai pra cima. Vai bunda pra baixo. Bunda pra cima. Olha que é bunda pra baixo. Bunda pra cima. Olha que é bunda pra baixo. Bunda pra cima. Olha que é bunda pra baixo. É bunda pra todo lado. Ela queima o arroz, quebra o copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas. O Elanzinho é a primeira dama, os Kid. Quando ela tá Romildo Veras, dia, segura essa aí, maninho. Fala pros outros, você sabe que o esquema é outro. Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder a mão. Não, o que é? Isso não é medo de te perder, amor. É o quê? Esse é o pop pra você, amor. O nego da TJ, nossa, Lorena Paissandu. E o Bezerra, o Bezerra, o Bezerra. Ele mesmo. Ele falou, Eto. Pra cima, DJ. Só no sofá. Comigo. Chuta o dedinho, é do pai da minha. E ela ronca demais, mancha as minhas camisas. E dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros. Você sabe que o esquema é outro. Olha a betoada pra você, maninho. Malandro não querer te dizer. Você está doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. Isso não é medo de te perder. Chega aí, Jonas Esticado. Agora vai. Parceiro Canário, Igor Canário. Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de besteiro, nosso caso é sério. E me entrega logo no seu coração. Já não aguento ficar tensão. Você tá na minha, eu também te quero. Larga. Olha meu parceiro Ângelo Pimentel. E a primeira dama Valéria, mano, casal. Que é meia força representando a região. Obrigado, maninho. É uma força inteira aí, velho. Sozinha precisa de 100% pop live. Pra te beijar. Não faz tempo que eu sei que tá bem. Já tô chapado, então é a tua. Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Jonas apagou a luz, eu te agarrei na minha pote, tome. Eu te beijei na minha pote, tome. Te conquistei na minha, tome. Na minha, tome. Na minha, tome. Tome. Eu te agarrei na minha pote, eu te beijei na minha pote, eu te beijei.